primeira dama Camila Santos. Me faz delirar. Luan Portela, da família Tormento. Caio da Pop 110 Caveirinha. Faz feliz meu coração, batendo mais forte de amor e emoção. Vem amor pra mim, quero sentir o calor do teu abraço. Quero te pedir que toque a nossa canção de amor. DJ Pati, potência. Você me faz amor, me faz girar. Te amo, te amo, te amo. DJ Hugo, dos sonhos automotivos de solta o play, meu DJ! DJ Hugo detonando só as balas pra você curtir. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Aqui é Celta Tormento, o respeitado de Castanhal. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Eu quero te sentir, Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir, Chico doido, meu amor não tem fim. Produções e mixagens, DJ Hugo. Uau! Banda, os canibais. Comando do show. DJ Hugo, dos sonhos automotivos de Castanhão. Pop, super pop, sinto o peso desse som. Com DJ Hélio, seis juninho.

conhecer. Com super calões e a metralhadora, fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. Tão, parece graça. E aí? Hugo. Solta o som, meu DJ. DJ Hugo. É no jogador aqui, atração e castanhão, a galera passa mal. Som é o motivo que faz você dançar. De bamba, de forte, do estado do Pará. Pois agora eu quero ver a tradição de castanhão com Itibão. Eu vou curtir pra levantar o meu astral. É quem comanda a festa e faz você dançar. O som automotivo que bate forte no Pará. Darumbê, darumbê, Itibão só pra você. Darumbê, darumbê, Itibão, manda ver. Darumbê, darumbê, darumbê, darumbê. Itibão bate forte em todo o estado do Pará. Darumbê, darumbê, Itibão só pra você. Darumbê, darumbê, Itibão, manda ver. Darumbê, darumbê, darumbê, darumbê. Itibão bate forte em todo o estado do Pará. Darum, darumbê, darum, darumbê. DJ Nando, o DJ que comanda em Castanhal. É no jogado aqui, é dessa que eu vou. É tradição em Castanhal, a galera passa mal. Som automotivo que faz você dançar. De bamba, de forte em todo o estado do Pará. Pois agora eu quero ver a tradição de Castanhal com o Itibão. Eu vou curtir pra levantar o meu astral. É quem comanda a festa e faz você dançar. O som automotivo que bate forte no Pará. Darumbê, darumbê, Itibão só pra você. Darumbê, darumbê, DJ Hugo! Darumbê, darumbê, darumbê, darumbê. Itibão bate forte em todo o estado do Pará. Darumbê, darumbê, Itibão só pra você. Darumbê, darumbê, Itibão, manda ver. Darumbê, darumbê, darumbê, darumbê. Itibão bate forte em todo o estado do Pará. Darumbê, darumbê, DJ Hugo, dos sons automotivos de Adrenalina pura é sucesso. DJ Hugo, dos sons automotivos de Castanhal. Hoje eu sei de eu sou eu. programa Camila Santos. Caio da Pop 110 Caveirinha. Luan Portela, da família Tormento. Como te amei. Thank you.

desde quando vi você chegar. Foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. De beijinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E com mau som, tocando fundo forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? Castanhal. Alô, banda RQZ, vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Brunetril, Donai!